Olá, amigos do podcast Triwide. Chegamos agora para a nossa 11ª edição, falando de um final de semana muito lotado. Tivemos a Truck Series em Michigan, a Nationwide fez sua primeira visita ao misto de Mid-Ohio e a Sprint Cup correu também em Michigan. Bom, no nosso primeiro bloco nós vamos tratar sobre a prova em Michigan da Truck Series. Vitória ficou com James Buescher, Miguel Paludo chegou a liderar algumas voltas, Kyle Busch também liderou grande parte da corrida, domínio Jeb Burton. Já vou começar pedindo os comentários do Leonardo sobre essa etapa e posteriormente o Hélio vai deixar os seus destaques também. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Hélio? Bom, começando agora a falar do final de semana de Michigan e também lá em Mid-Ohio, né? Foi um final de semana bem cheio, bastante coisa aconteceu. Eu já quero já começar destacando já o vencedor também da corrida em Michigan, né, da Truck Series, que foi o James Busch. James Busch que fez uma corrida que não apareceu tanto no começo da corrida, mas ele foi crescendo na corrida, e no final da corrida ele tinha um truck muito bom. E nem o Kyle Busch, que tinha um dos trucks mais fortes do field, conseguiu alcançar ele. O James Busch chegou a sua quinta vitória na Truck Series, a primeira esse ano. Essa vitória já estava sendo merecida, fazia tempo que ele estava precisando dessa vitória. Agora ele tem uma vitória, nesse ano ele tem uma vitória, três top 5 e 6 top 10. Né? Agora ele, com essa vitória, ele subiu para terceiro no campeonato e agora realmente ele entrou para a briga do título. Meu outro destaque também, se bem que essa corrida tem bastante destaques, mas eu vou falar alguns que talvez vocês não vão falar. Meu outro destaque vai ser o John Westonley, né? Ele vem tendo boas sequências de corrida, vem melhorando o ritmo dele, né? Como uma vez nós já tínhamos falado em algumas edições anteriores, o Tony, ele pulou algumas etapas na carreira dele, ele em vez de ele crescendo, ele veio pulando e agora ele vem descendo as categorias e reaprendendo de novo, né? Ele fez um bom trabalho em Michigan, teve um problema, acabou rodando, né? Ele, mesmo assim, rodou sozinho na saída da 4, mas mais complicada em Michigan. E mesmo assim ele terminou em sétimo, dentro do top 10. Então foi um ótimo resultado para ele, né? Agora ele soma dois top 10 esse ano já. E meu outro destaque também que eu quero colocar aqui, mais uma vez, é o Brandon Galgan. O Brandon Galgan chegou em oitavo nessa corrida. Aí já soma já o oitavo top 10 dele em 12 corridas. Quer dizer, apenas duas races ele não terminou dentro do top 10. E foram duas corridas que ele teve problema, né? Que foi no Kentucky e Iowa. Foi duas corridas em sequência. Fora isso, ele sempre terminou dentro do top 10. Ah, teve Daytona também, que ele terminou fora. E só que sempre ele terminou dentro do top 10 as corridas dele, né? Então, assim, ele vem numa crescente evolução de novo, né? O Brandon Galgan. E eu tô gostando do trabalho dele. Por enquanto, meus destaques são esses. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Pedro? Então, eu tenho alguns destaques aqui. A corrida foi sensacional, como nos outros anos. Ano passado, a gente teve uma prova muito boa. No final, o Nelsinho acabou vencendo pela tática do combustível, mas foi uma prova muito disputada, lado a lado. Então, os destaques. James Buescher venceu a prova. Essa foi a primeira vitória dele desde o Kentucky, em setembro passado. Se não fossem alguns problemas que ele encontrou, uma certa irregularidade dele, poderia ser um grande fator a bater Matt Crafton, mas essa vitória lembrou muito, ao menos duas vitórias dele ano passado, onde ele apareceu forte no final. Miguel Paludo foi muito bem, o oitavo top 10 dele, só perde para o empate com o Gogan. O Gogan tem 8 top 10, Léo? O Gogan tem 8. 8, correto. 8, então, empate. Então, o segundo piloto com mais top 10. E uma característica do Baludo. Algumas corridas ele acaba terminando um pouco atrás da posição real dele na prova. No final, ele acaba perdendo um pouco. Pouco não foi assim, Charlotte foi assim, mas para o torcedor brasileiro, o torcedor paludo que acompanha ele há 4 anos, inclusive na prova de Bristol, foi aonde ele estreou em 2010, quando ele fez umas 3 largadas pela German na época. Ele está mostrando uma grande consistência e com certeza é um fator top 5 do campeonato. Pegar o Crafton é muito complicado, mas é muito animador ver o que o Paulo está fazendo. Andando porta a porta com o Cup Drivers, como o Joe Logano, vencedor de domingo, como o Kyle Busch, onde ele segurou o buchinho com pneus mais velhos. Está muito animador ver o Paludo. Matt Crafton não apareceu muito durante a tarde, mas só por estar 100% em top 10 no ano, já é algo espetacular. Está caminhando a cada corrida para o título. Com as semanas passando, o tempo vai diminuindo, essa diferença não abaixa. Quando o segundo colocado, quando alguém ganha uma corrida que está no top 5, o segundo ou terceiro acaba se dando mal, assim a vantagem vai sendo estabilizada. Outro destaque que eu quero colocar aqui foi o Kyle Busch, que não consegue ganhar em Michigan. Mesmo andando bem, mas em 2010, eu me lembro que ele teve uma grande briga com o Todd Bodine e Ariel Camirola. E parece que nos trucks em Michigan não é muito com ele. Esses foram meus destaques. Bom, desejando novamente uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia aos amigos. Gostaria de lembrar que é aniversário do Leonardo Guina hoje, no dia da gravação, segunda-feira. Obrigado. Parabenizar, Pedro, também o nosso companheiro de podcast. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Hélio, também, que já me cumprimentou. Obrigado a todo mundo, principalmente lá no grupo, pessoal lá do grupo lá, que fez uma homenagem bacana para mim, né? Obrigado a todo mundo mesmo. Bom, analisando aqui o resultado da prova, não tem como não destacar o trabalho do James Buescher. Apareceu no finalzinho para ganhar a corrida. Para mim, até de forma surpreendente, eu não acreditava em vitória dele. Achei importantíssima a estratégia da Turner, da equipe do Miguel Paludo, de optar por 2 pneus apenas. O crew chief dele acertou de forma brilhante. E mais uma vez, como o Hélio ressaltou, ele tem condições de andar pau a pau com os pilotos da Cup aí, quando esses estão correndo nas trucks. Eu tinha apostado no Miguel para vitória, para quem não ouviu o podcast passado, e passei muito perto de acertar, mas de qualquer maneira o top 5 foi um resultado bem sólido e ajudou demais no campeonato do brasileiro. O John Stallen foi um excelente destaque do Leonardo, que o cara, apesar de ter rodado sozinho e de ainda carregar a fama, e sim, ainda provoca bastante bandeiras amarelas, tem conseguido terminar as corridas e não tem terminado tão mal. O Jeb Burton liderou o maior número de voltas da prova, liderou 41, quase metade da prova, mas no final ele se perdeu um pouco e acabou caindo para 10º lugar. Foi um resultado importante para ele fazer a manutenção do 2º lugar no campeonato, mas com essa regularidade do Matt Crafton, de ter terminado as 12 provas do campeonato entre os 10 primeiros colocados, fica difícil de alguém chegar nele para título já. Já estamos na metade do campeonato e o Crafton não está dando chance para ninguém. Olhando os pontos, até eu estava dando uma analisada após a prova, hoje, não fosse essa regularidade do Crafton, a gente teria aí pelo menos uns 8 pilotos brigando por título. Eu acredito que talvez 7 pilotos aí, entre o Jeb Burton, James Buescher, o Ty Dillon, o Paludo, inclusive, que está só a 22 pontos do Jeb Burton, e poderia incluir o Brendan Gaughan, que está a 23 pontos, e o Timothy Peters também, até o Ryan Blaney ali. Se o Crafton não tivesse essa regularidade tão forte aí, a gente ia ter um campeonato bem mais acirrado. Não acredito que vai mudar muita coisa, até porque a vantagem dele é bem grande, e a gente tem Talladega só de prova de tiroteio e o misto no Canadá, que a gente não sabe o que esperar ainda, mas pelo que ele vem fazendo na temporada, eu já começo a achar muito difícil de as coisas mudarem. Se bem que na Nationwide o Smith chegou a ter essa vantagem de 51 pontos e ela foi para o espaço em 4 provas. O que mais que eu queria destacar na prova? Bom, mais um abandono do Darrell Wallace Jr. Errou no primeiro acidente quando tocou o Ryan Blaney, forçando uma linha de 4. E posteriormente não teve culpa quando a truck rodou na frente dele e do Johnny Sauter, só não consigo me lembrar quem que foi. Max Gresham. Isso, Max Gresham. Que vinha fazendo uma grande corrida. Vinha andando no top 10, né? E chegou andando em terceiro. Isso mesmo. Foi o Gresham, né, que acabou rodando. Então, assim, o Bubba Wallace talvez pagou pelo erro que ele tinha cometido no começo da prova. Uma pena, porque ele não está conseguindo reverter em bons resultados o bom desempenho que ele vem tendo, principalmente no início das provas. Outro cara que vinha andando bem ali na briga entre o top team ali era o Quiroga, que foi até o palpite do Hélio para essa prova, mas ele acabou sendo tocado pelo Newberry no finalzinho e acabou indo para o muro interno. Johnny Sauter começou como potencial candidato ao título, também vem se acidentando muito, vem tendo problemas. Desde o Kansas, quando ele foi punido por ter largado com a bomba de combustível irregular, ele não, na verdade, não ter largado, que ela foi pegando na inspeção antes da prova. Ele foi punido em 25 pontos e o chefe de mecânico foi suspenso e recentemente foi trocado até, pediu para sair da equipe. Ele não vem conseguindo andar tão forte agora e vem decepcionando bastante, e a gente vê que ele não está satisfeito. Mais uma vez ele foi envolvido em um acidente, e não o causador do acidente, mas mesmo assim o Sauter, de potencial candidato à vitória, hoje ele está amargando apenas o décimo lugar no campeonato. O engraçado é que ele venceu Daytona, venceu Marshall, e todo mundo achava que ele ia desossar o campeonato, né? E tá aí, ó, tá passando apertado. Ele, do Kentucky pra cá, o melhor resultado dele foi um 11º em Iowa. Depois só problema. Bateu em Eldora, né? Terminou 29º. Só problema só. E em pouco não teve problema, Michigan teve problema. Eu até agora não sei aonde que ele vai parar. Um outro destaque também, você falou, Pedro, é o Newberry. Ele andou super bem na corrida. Ele não terminou muito bem colocado, mas ele andou super bem na corrida. Eu pensei até que ele ia beliscar ali um top team ali, sabe? Já um top team mais perto do top 5, tipo um sexto, sétimo lugar. O Brandon Newberry tá fazendo assim boas corridas. Tô gostando da evolução dele na Truck Series. Tá sendo bem interessante essa evolução dele. O Newberry, ele vem fazendo algumas corridas na Arca. Em pouco, essa última prova que teve da Arca lá, ele estava presente e chegou em quarto, quinto lugar. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, como eu falei que o Max Gresham sofreu um incidente, ele vindo em terceiro. O Gresham, ele é muito irregular. Ele, quando chegou na Truck Series, eu achei que ele ia ser um fator, até por ter sido campeão da KN Wish no time de Joe Gibbs. Também a equipe dele, Red Sharp Racing, volta o Justin Lofton em Bristol. Eu também achei que o Max Gresham ia fazer algo, sim, ia fazer mais coisas, né? Mas não, ele só vem causando problemas, só muito azar também, né? Toda hora sobra. Vai, bate, sobra alguma coisa, o Max Gresham está envolvido. Toda vez. Se não me engano, foi em Dover, né? Logo no começo da corrida em Dover, que cacetaram ele. Mesmo assim, lá em Dover, ele terminou, ainda ele terminou com um bom resultado ainda. Mas o Max Rockingham também. Mas toda corrida, quase toda corrida, acontece um problema, o Gresham está envolvido. Acontece um problema, o Gresham está envolvido. Aí eu queria também perguntar para vocês também. Eu queria perguntar para vocês também sobre o Ryan Blaney. Vocês acham que o Ryan Blaney iria mais longe ou não? ele ia fazer uma grande corrida. Mas tanto que a caminhonete do Logan apareceu muito bem naquela tarde. Bom, eu acredito sim que o Blaine ia ter condições de andar na frente, né? Os carros da Brad Keselowski tinham condições de andar na frente, tanto que como o Hélio citou, o Logan andou bem, né? A prova inteira. Fez até uma parada a mais na corrida, mas mesmo assim ele conseguiu chegar bem mesmo. É, só observar aqui, eu não tava me lembrando a posição de largada do Blaine. Ele não largou tão bem, né? Ele largou em 19º. Mas olhando a posição que o Joey largou, o Joey Logan... 20º, atrás dele. Então, largou atrás. Então eles não largaram bem. Largaram junto. É, provavelmente as trucks deles deviam ter um acerto bacana pra prova, né? Mas assim... Também acho. Como é NASCAR, é complicado, né, cara? Você vê que ele foi envolvido, né, no toque com o Bubba Wallace. Ele não teve culpa nenhuma no incidente. Então, difícil de mensurar o quanto que ele podia chegar bem. Mas assim, eu acredito que sim, ele ia andar na frente. Não ia ficar correndo no pelotão de trás, não. Até porque ele vem andando bem na frente, né? Vinha de vitória em pouco, até me surpreendeu não terminar essa prova. Pode completar, Hélio. Então, essa prova da Truck Series, pelo menos esse ano e ano passado, foi muito excitante. Os trucks andando lado a lado, várias voltas. Não tinha muito a parada do ar limpo da frente vazar e o pessoal ficar para trás. Foi bem excitante esses três lado a lado, quatro lado a lado. Várias voltas após a relargada, como não é comum em algumas outras pistas de uma milha e meia. Vocês acham que a aerodinâmica dos trucks contribui para esse tipo de corrida? Porque é até uma coisa meio chata ter só uma prova da truck em Michigan por ano. Eu acho que poderia ter mais uma, pelo menos. É verdade. Eu penso que é um circuito que as trucks se adaptaram, né? E com esse novo piso, as velocidades ficaram bem altas, né? E, tipo assim, parece uma corrida em super speedway mesmo, assim. Na verdade, Michigan fez... Voltou a ser um circuito de... Que parece mais um super speedway do que era um intermediário antigamente, né? Tá mais com cara de... ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido. As entradas, a saída de curva dele... principalmente da 2, quando você entra no retão... eles entram muito rápido ali. Eles terminam lá no retão, lá rápido demais. E lá na freada da 1 lá, eles deveriam estar batendo ali 200, 205 milhas ali pros truques. É muito rápido os truques. É uma pista muito boa de ver, muito boa, muito apreciada para correr. Eu venho gostando bastante das corridas de Michigan, que antigamente era um pouquinho diferente, mas as corridas de Michigan melhoraram bastante mesmo. Léo, tá sendo bem legal assistir. Oi. E com esse asfalto novo, a pista ficou rápida e, como você falou, ficou traiçoeira. Quanto na Sprint Cup, quanto na Truck Series, você vê direto o pessoal, às vezes com o carro saindo bem loose, né? Eles perdendo o carro e rodando. Mas, de outra maneira, né? É uma pista bastante segura. Um muro interno de dentro tem, ainda mais agora, depois dessa reforma, aumentaram o espaço. Praticamente 100% de Safer Berry no oval, é uma pista praticamente perfeita, né? Pro fã de velocidade mesmo. E aquela parte que asfaltaram, né? Que antigamente era grama ali do interno ali também, deixou mais seguro um pouco o negócio, né? Acho que, se eu não tô enganado, já tem uns pares de anos já que foi, mas mesmo assim ficou bem mais seguro e com esse novo traçado, as velocidades aumentando. Assim, eu achei muito interessante. Antigamente as provas da Truck Series nem tanto, né? A Truck sempre rendeu boas provas. Mas a Sprint Cup, por exemplo, melhorou demais o desempenho das provas lá em Michigan. Valeu pra todo mundo, né? Eu acho que a Nationwide tinha que pisar lá de novo, eu acho também. Fontana é uma pista que ia ser interessante se pavimentasse com o mesmo... Eu não tenho conhecimento, né? Mas... O Kansas melhorou demais. Eu não sei se é o mesmo tipo de asfalto que eles É um colocaram. asfalto novo, na verdade, né? É um Então. tipo de asfalto novo que. Só que ele deixa um pouquinho, ele fica um pouquinho mais rápido, até um X mais rápido, né? Vamos dizer, né? Um pocão mais rápido. E só que ele dá menos grip, né? Tem mais chances de dar algum. De acontecer algum incidente e tal. Algum Mais incidente. amarelas? Mais amarelas, pessoal andando mais junto. Outro, falando sobre Fontana, né? É uma pista que já tá com asfalto bem velho. Eu acho que seria interessante para NASCAR ali colocar esse tipo de asfalto. Fontana talvez pudesse receber uma prova da Truck, talvez não uma segunda prova em Michigan, mas quem sabe uma prova em Fontana talvez também seria interessante. Vamos dar uma passadinha no campeonato então, moçada? Rapidão, para aí a gente já vai encerrando esse bloco. Matt Crafton, como a gente já tinha comentado anteriormente, liderança absurda. Tem 12 top teams no campeonato, em 12 largadas. 5 top 5 e uma vitória. Tem 464 pontos, 51 à frente do Jeb Burton, que é o melhor novato do ano por enquanto. James Buescher, com a vitória, chegou forte no Jeb Burton. Então são dois pilotos da Turner aí. O James Buescher tem 52 pontos de desvantagem para o Matt Crafton. Então vem imediatamente um atrás do Burton. O Ty Dillon tem 62 pontos de desvantagem para o Matt Crafton. É o quarto no colocado e no campeonato. E o Miguel Paludo agora se posicionou no top 5 do campeonato. Com 8 top 10. É bem mais regular do que o James Buescher, por exemplo, que tem só 6 top 10. Só que o Miguel tem 2 top 5 e o Buescher tem 3. E agora desses 3, um é vitória. Galgan. Agora vem um ponto atrás do Paludo, tem 390 pontos, o que dá 74 menos do que o Matt Crafton. Timothy Peters foi o cara que mais ganhou posições nessa prova, ganhou 3 posições, tem 382 pontos, vem 82 atrás do Matt Crafton e 3 à frente do Ryan Blaney, que perdeu 5 posições no campeonato. Foi o pior resultado dele na temporada, terminou em último. Né, não teve condições de voltar na corrida e nem somar mais uns pontinhos. Darrell Wallace Jr. também terminou lá atrás, não pelo acidente com o Ryan Blaney, mas sim com aquele acidente envolvendo o Gresham e o Sauter. E caiu uma posição no campeonato, agora é o nono, decepcionando um pouquinho. E outro que vem mal, o Johnny Sauter, perdeu mais uma posição e agora já é o décimo. Ele que liderou o campeonato no começo da temporada. Pra baixo aí, Joe Coulter, que vem decepcionando na 18, hein? Falar a verdade, tem só 5 top teams e 3 top 5, assim. Eu acho que o Coulter podia render mais nessa caminhonete, ou outra pessoa poderia render mais nessa caminhonete. Vocês concordam comigo? Plenamente. Eu acho que ele poderia estar sendo o melhor. O problema do Coulter é que ele se envolve muito acidente. E ele toma pau direto de quem anda no 51, o Eric Jones, o próprio patrão, né, o Kyle Busch, e o Bubba Wallace nem se fala. Mas é meio complicado, porque o Coulter, o grande nome dele que ele criou foi por ser um cara consistente. Ele venceu o Nelsinho naquele ano no Rookie do Ano. E fez um Exa bom campeonato no exatamente. ano passado. E o que E que a mais gente. uma corrida termina fora do top team. Pra mim é uma. Eu acho que tá. Pelo truque que ele tem, tá devendo. As duas caminhonetes da KBM estão devendo, na verdade, né? A gente tem que lembrar que essa estrutura da KBM era da equipe do Billy Balow, que dominou a truque, né? Nos anos 2008 pra frente ali, quando tinha o Kyle Busch como piloto, às vezes o Aurich Almirola, né? O O Ryan Sieg. Brian Eichler, né, que era um molecão também que corria nela. O Ryan Sieg, lembra? Que ainda Também, continuou correndo. exatamente. Até Então o Ryan Sieg conseguia andar bem com esse truque aí. a estrutura da equipe é muito boa e com o próprio Kyle Busch rende, né? Mas o diagnóstico é esse, né? Muitos acidentes Pedro, para os meninos da KBM. Pode. Eu também não sei. Às vezes o estilo do acerto da equipe não bate muito com o do piloto, porque parece que esses trucks da KBM, os pilotos muito agressivos se dão muito bem com elas. Já que os caras mais, posso dizer, mais regulares, mais fundistas, né? Não tem um bom desempenho. Veja o final do Jason Leffler, que não era nenhum idiota, não era nenhum bobo. Sofreu bastante com esse truck 18. Chegou a E o ser Joe. demitido antes, né, do Então, término da temporada. o Léo vai concordar comigo. O Joe Coulter, ele tem um estilo bem parecido com o do Leffler. Me parece que quem tem um estilo mais fundista, assim, não se dá muito bem com esse estilo de truck. Concordo sim, o estilo dele é bem parecido. Eles são bem parecidos na tocada deles mesmo. Só que, infelizmente, a hora faz boa corrida, a hora não faz boa corrida. E assim, e eu, querendo ou não, é preciso de resultado, né? Tanto é que o Joe Coulter hoje está fora do top 10 do campeonato. Para mim deveria estar muito mais do que isso. E o Dale Wallace Jr. deveria estar mais ainda, Outro né? Mas fator, eles Léo. estão devendo muito. Outro fator, Léo. O Joe Coulter, por exemplo, essa carona dele que ele pegou com o Kyle Busch, ele que não foi aproveitado pela RCR, ele já ganhou chances num carro da Joe Gibbs na Cup, na Nationwide Series. E se um grande trabalho, poderia ser uma bela ponte para ele. Aliás, que Joe Gibbs que pode ter pelo menos dois carros. Fusear são livres para o ano que vem na Nationwide Series, que são carros muito interessantes para um piloto. Eu acho que o Coulter tinha que ser mais agressivo, né? Mas. Só um dado curioso, então. O Jason Leffler, ele fez 10 provas ano passado, sendo que uma foi a última em Miami. Ele foi demitido da KBM na nona etapa, que foi Chicago, na American Ethanol 225. Ele estava em 15º no campeonato quando ele foi demitido. Para vocês terem uma ideia. E ele estava a 126 pontos do líder do campeonato. Hoje o Joey Coulter já temos 12, ele tá 98. Quer dizer assim, o desempenho do Joey Coulter não vem sendo tão superior ao do que o Jason Leffler vinha fazendo na temporada passada, para ele ter sido demitido apenas com 9 provas. Então nós temos 3 provas a mais. O Joey Coulter hoje é 11º com 98 pontos atrás. Quer dizer assim, se a equipe KBM fosse usar o mesmo peso e a mesma medida, vamos dizer que o Joey Coulter já estaria com a corda no pescoço hoje. Só para a gente fazer um parâmetro aí do que é o desempenho do Coulter, do que foi o desempenho do Jason Leffler. Eu quero até abrir mesmo os pontos nessa corrida para mim confirmar o número Só uma coisa que a de gente não top pode 15 e esquecer top 5 aqui. aqui, Léo e Pedro. O Brian Scott, ele se deu muito bem com esse truck. Ele venceu em Phoenix, aquela prova em Martinsville, que foi a primeira encrenca dele com o Nelsinho até. Ele vinha ali no top. Eu não lembro a posição dele final, mas ele andou muito bem naquele dia. Eu até achava que nesse ano agora ele seria o piloto desse truck na Truck Series. Ô Pedro, o Leffler até em Chicago, quando ele foi demitido, né, quando ele saiu, ele estava em 15º no campeonato. Isso, tinha 126 pontos de desvantagem só. E curiosamente, das 9 largadas que ele fez, ele teve só 3 mau resultado, né? Que uma bateu, outra foi um problema de motor logo no começo da E corrida, ele não que largou uma durou prova, 20 né? A gente tem que voltas. lembrar isso aí também, E né? uma prova ele não largou. Então, assim, o Leffler tava até bem melhor que o Coulter hoje. O Coulter tá devendo resultado. Para mim, tá devendo muito resultado. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu quero só checar qual prova. Foi a sexta prova ano passado que o Leffler não largou. Eu queria até E outro fator, o lembrar. Leffler, ele só tinha part-time garantido. Bem Um lembrado, é patrocínio da verdade. Dollar General até. É part-time mesmo. E ele tava pendurado. A Dependendo corrida de desempenho. foi Dover que ele não largou. Foi Dover. Foi Isso, Dover que ele não isso. Eu largou. só não me lembro o Dover motivo. não largou. Você O Brian lembra? Scott correu. O Brian Scott correu. O Brian Scott correu. Brian Scott correu. Mas é. O que tava part-time. Foi só por part-time mesmo, né? Não, no início da temporada, agora eu não me lembro se era 16 ou 18 provas que ele tinha, mas não tinha a Dollar General, só ia bancar ele em um X de provas. Daí depois tinha um acerto com o Brian Scott, né? Ah, é, sim. E também a gente tem que colocar uma coisa, né? A KBM no ano passado era uma operação, esse ano é outra. Ano passado eles tinham dois trucks, um bom e o segundo truck quando abria pro Herman. Pro Herman Quiroga, abriu pro Kyle Busch, pro Kurt Busch. O cara só foi correr em Atlanta, certo? Certo. Então, não era um segundo truck bom, não é que nem hoje eles têm três trucks pra top 10. É, bem lembrado. Aumentou, e pra você ver, aumentou a operação, né? Mas, assim, não, olhando bem assim, não deixo de achar que se fosse usar o mesmo peso e a mesma medida, o Joey Coulter tinha que estar com a corda no pescoço. Engraçado que ele chega a aparecer na frente nas provas, às vezes meio que querendo surpreender, e no final não converte isso em bom resultado. É, a gente olhando aqui o resultado da prova, ó, ele terminou em 14º. E eu me lembro bem no finalzinho que ele chegou a aparecer ali no top 5. E ele acabou perdendo posições no final. É, que a foi... largada lá no final ele estava bem. Em Dover pouco foi... Só pra confirmar aqui rapidão, o Dover foi o Brian Scott mesmo, ele terminou em 13ª prova no ano em passado. Em Pocono, eu achava que ele ia vencer a corrida, ou vinha pra segundo, terceiro lugar, só que na última relargada ele jogou com a estratégia de 4 pneus, quando deu aquela amarela lá, e a corrida mudou. Eu acho que o Kyle Busch, uma coisa muito positiva dessa operação dele é que ele só tem moleque praticamente no time. Parker Kriegman na Nationwide, o Bubba e o Coulter na Truck Series. E ele tava louquinho para levar o filho do Matt Kenseth, que até lembrado pelo Léo semana passada, vai correr em Madison pelo time do Ken Schrader, o Ross Kenseth. Pra quem não conhece o Ross Kenseth, ele é um piloto que já venceu várias corridas agora não me lembro se é na Arca Midwest ou se é na CRA Super Series, que são divisões de Super Late Models que correm no interior dos Estados Unidos, em short tracks. Daí que veio o Eric Jones. Moleque é bom mesmo. É, são bons pra caramba. O Eric Jones, eu aposto nele qualquer corrida que tiver na Arca. E ele deve começar a aparecer mais nas trucks ainda, mas ainda não esse ano, provavelmente no ano que vem. É, e a gente teve nomes novos, né? A gente esqueceu de mencionar aqui o Brett Moffitt, né? Que acabou batendo no finalzinho da prova. Mesmo assim, terminou em 17º. Gostei bastante da prova dele, inclusive, mas acabou sendo vítima de pneus no final. Positivo, Pedro, é que praticamente foi o time inteiro que trabalha com ele na KN Pro Series. Na verdade, foi o time inteiro mesmo. Foi o mesmo time que trabalha na KN, foi o time que tocou. O dono e par de mecânicos e tal, foi a operação completa da KN que corre com ele. Lá, se eu não estou enganado, ele corre no 11. Isso mesmo. No Toyota número 11. Ele tem algum companheiro de equipe? Ele tem algum companheiro de equipe lá, Pedro? Tem. Eu só não vou me lembrar quem agora. Mas eles têm dois carros, se eu não estou enganado. Mas para você ver, né, o Shigeaki Hattori aí, os fãs da kart antigos devem conhecer ele, pelo lado negativo, né, ele pode fazer a grande coisa da vida dele como dono de equipe na África. Ele era sócio da German. Eu lembro que quando o Miguel Paludo foi correr na KN Pro Series com a German, o Shigeaki era um dos sócios. Agora ele tem uma operação própria. E ele tá. E deve ter mais provas agendadas pro Moffitt nessa caminhonete, já que a 30 da Turner foi anunciada que vai ser rachada entre o Cale Gayle e o. Deixa eu me lembrar o nome Ben aqui. Kennedy. Ben Kennedy. Ben isso. Kennedy. O Ben Kennedy vai no 96 do Farce. E o Ben Kennedy, ele é bom piloto. Bom piloto. Diferente da tragédia que é o Alex Kennedy. Com certeza. É, o Leonardo Paludo, você quer fazer alguma observação sobre a prova dele? Ah, eu quero. Se me der licença para falar, eu quero sim. Falar que o Paludo, cada corrida que passa, ele tá melhorando. Ele cresceu nas últimas corridas. tá fazendo um bom campeonato. E o mais importante, tá crescendo. A vitória dele, então, para mim, tá chegando a vitória dele. Vai chegar com grande estilo, né? A vitória dele. Ele, no certo momento da corrida, ele tava andando mais rápido que o Kyle Busch, que tava liderando a corrida. Então, tá, o Miguel Paludo tá bem focado no que ele tá fazendo, tá bem disposto a fazer o que ele tá fazendo. Tô gostando bastante desse momento do Miguel Paludo. E tá todo mundo gostando, né? Tá sendo bem respeitado também. É, a própria mídia nos Estados Unidos vem dando uma atenção especial para ele e parecem estar gostando bastante do trabalho que ele tá fazendo. Eu acho que não demora muito ele a vencer, achei que podia ter vindo esse final de semana. Não ficou longe, ficou muito perto, da mesma forma que foi o James Buescher. Poderia ser ele, mas assim, não. Quem sabe em Bristol não vem, né? Vamos aguardar. Queria saber se o Hélio... Exatamente, isso que eu ia perguntar. Em 2011, ele quase venceu essa prova por muito pouco naquele final, quando ele corria pela Red Horse, naquele final com o Kevin Harvick e o Jimmy Peters. Até na antepenúltima bandeira amarela, o Nelsinho estava vindo bem em sexto, sétimo lugar. O Nelsinho errou, eu não lembro direito. Eu sei que o Krieger manteve envolvido no acidente. Até depois da bandeira amarela, o Kriegerman bateu em outro truck lá. Foi meio bizarro o incidente, mas só para lembrar isso, que o Paludo, a segunda vez que ele flerta com a vitória em Michigan. Mas o que mais anima no Miguel é o pé no chão dele e a cabeça no trabalho. Ele sabe muito bem que os resultados estão vindo, mas a custo de muito suor e muito trabalho. Ontem eu estava vendo um vídeo do Paludo quando ele corria na Copa Crio. Vocês lembram dessa categoria brasileira? Lembro. Eu lembro. Eu vi o vídeo no Facebook. Então, você postou. Para você ver, um cara que saiu do automobilismo, digamos que regional aqui do Brasil, mostrando, né, que um sonho pode se tornar possível. Isso, eu acho que o Miguel, lógico que a gente não pode esquecer do Piquet, mas em condições diferentes, chegou com mais dinheiro e não era o sonho americano tanto pro Piquet, né? Assim, lógico que é bacana e tal, a chegada dele na NASCAR e tudo, mas aconteceu de uma forma diferente e com outros caminhos, né, não andando em um caminho parecido com o do Paludo. De forma diferente, lógico, cada um tem o seu mérito, o Piquet já é um vencedor na categoria e o Paludo vem fazendo um trabalho mais gradativo, porém, eu coloco como um trabalho um pouco mais sólido do que o Nelsinho, apesar dele ainda não ter chegado no nível de Nationwide ainda. Eu acho porque o Miguel Paludo, ele se incorporou à NASCAR, diferente do Nelsinho que chegou para tentar a NASCAR. Já o Miguel Paludo deve com outra filosofia, para se incorporar na NASCAR. A palavra é essa aí, é filosofia. Os dois vieram com pensamentos distintos, né? Eu acho que talvez o Paludo veio pensando, lógico, em ser um piloto vencedor, talvez em título e tudo, mas com a forma, vamos dizer assim, sem tanta obrigação, né? Quanto o Nelsinho já chegou querendo realmente se impor como um piloto de ponta, né? Pedro, eu tenho um ponto aqui fundamental, diferente de outros lugares, outras categorias, que eu acredito, um DTM da vida, ou a própria Fórmula 1, outros mundos, na NASCAR, muitos dos jovens que estão nas pistas de terra dos Estados Unidos lá, nas short tracks, correndo de legend lá, bandoleiro, nesses modos. O sonho dos caras não é assim, chegar, ser campeão, mas eu acho que o principal deles é viver o mundo. Muita gente até brinca com os Tony Raines da vida, os Mike Breeze da vida, mas eu acho que o grande sonho dos os North Penny da vida, né? Então, cara, eu acho que o sonho deles é viver aquilo, viver a filosofia, como vocês estão falando. Eu acho que o Paludo, quando foi para os Estados Unidos, ele acreditava que ele tinha potencial, mas eu acho que se um dia ele tiver um currículo como o do Mark Prince, que foi campeão da Truck Series, tem vitória já na Nationwide, ele já vai ser realizado. Isso, porque é o verdadeiro sonho americano, eu acho que você está querendo dizer. Que é o cara ir para lá, levar a esposa, ter filhos, rastar num trailer todo final de semana, ir com trailer pra pista e tal, fazer o que gosta realmente, né? Não, a gente vê, assim, a felicidade do cara em estar fazendo aquilo lá, né? O cara tá feliz, o negócio dele é... Acho que, tipo assim, o mundo da NASCAR, o Paludo encaixou perfeitamente dentro do mundo da NASCAR. Ele vive essa filosofia hoje, passa pra gente isso. Lógico, é um piloto profissional, como todos lá são pilotos profissionais. Lógico, tem os Norm Benning da vida que faz mais por prazer do que por dinheiro. Mas, assim, a gente vê que o cara, ele vestiu a camisa do negócio mesmo e ele se encaixou dentro da NASCAR da mesma forma que parece que a NASCAR estava pronta para receber o estilo dele. Eu acho que o pessoal lá nos Estados Unidos também dá muito valor pro negócio dele de família e tal, de estar sempre a esposa, o Oliver na pista, entendeu? Então, tipo assim, e o ambiente da Truck Series parece que ele é mais receptivo do que, vamos dizer, um ambiente de Nationwide, que é o que o Nelsinho tá vivendo hoje, e posteriormente, talvez o de Cup seja mais próximo do que o de Truck, do que toda essa rivalidade que tem na Nationwide. Então, eu acho que, assim, talvez o que a gente tá vendo, já emendando um assunto, talvez que a gente poderia discutir no outro bloco, falando sobre o Nelsinho, talvez o Nelsinho tá tendo que se impor mais para conquistar o espaço. E na Truck Series o espaço aconteceu naturalmente. Tanto que ano passado, o que eu tô falando hoje do Paludo servia, 100% de certeza, servia pro Nelsinho, que a gente viu o Nelsinho um cara feliz dentro da pista e tal, tava fazendo o que gostava. E parece que hoje tá se tornando muita obrigação o negócio, entendeu? Tá se tornando obrigação por resultado e tudo. E quando você perde um pouco do prazer, é só uma observação que eu tô fazendo, às vezes pode ser que as coisas não deem tão certo. Não tô dizendo que é isso que tá acontecendo, mas é assim, é uma observação, né? Parece que o negócio tá indo mais pro lado da obrigação. E quando o negócio vai mais pro lado da obrigação, que você coloca um peso, vamos dizer assim, nas costas, as coisas não costumam andar direito. Mas é só uma observação aí, tá beleza. Vocês entenderam o recado. Posso fechar esse bloco? Vocês têm mais alguma observação? Só uma observaçãozinha aqui, sobre a tabela, rapidinho. Para você ver a vantagem do Matt Crafton em cima dos outros, ele tem 51 pontos em cima do segundo. Do segundo ao décimo primeiro, tem 50 pontos de diferença, 10 pilotos entre essa faixa, ou seja, tá mais fácil o décimo colocado hoje chegar no segundo do que o segundo chegar primeiro. No primeiro. Boa observação, bem observado. Bom, com isso nós vamos colocando fim ao nosso primeiro bloco e nós voltamos no bloco da Nationwide em Mid-Ohio para falar sobre a nova vitória do 22, dessa vez de novo com o AJ Allmendinger. Sweet home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun, we